coração a flor da terra. Banca do Fala Sério, com os DJs Joab e Joás. Eu apostei em nós dois, disse que era pra sempre. Juro, pensei que esse amor ia ser diferente. Agora passa por mim, mas finge que nem conhece. Me esqueceu, só que eu não te esqueci. Nem sei se você merece. Pensando em você, as lágrimas que um dia derramei por amor. Eu não te vejo, eu choro. Quando eu te encontro, eu choro. Não consigo esconder de ninguém esse amor. Ouço teu nome, eu choro. No telefone, eu choro. Quando alguém me pergunta se tudo acabou. Eu não te vejo, eu choro. Quando eu te encontro, eu choro. Não consigo esconder. Não consigo ficar longe de você, não quero. Me desespero quando você não está por perto. Meu coração sofre bastante sem você aqui. Aqui, aqui é Banca do Fala Sério. Estou chorando desde quando você foi embora. Bate a saudade quando lembro a nossa história. Alguém com teu jeito eu sei que não vou encontrar. Mas eu vou te esperar. E se por acaso você se arrepender, sei que vou te aceitar. Entrego outra vez meu coração pra você. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama, vou estar te esperando, minha dama. Já enxuguei as lágrimas que molhavam. Você chegou e me fez feliz de novo. DJ Joab e Joás, sem comparação, só as más tocadas. Os brothers DJ Joab e DJ Joás, e os lançamentos mais tocados do Pará. Não consigo ficar longe de você, não quero. Me desespero quando você não está por perto. Meu coração sofre bastante sem você aqui. Estou chorando desde quando você foi embora. Bate a saudade quando lembro a nossa história. Alguém com teu jeito eu sei que não vou encontrar. Mas eu vou te esperar. E se por acaso você se arrepender, sei que vou te aceitar. Entrego outra vez meu coração pra você. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama, vou estar te esperando, minha dama. Já enxuguei as lágrimas que molhavam. Você chegou e me fez feliz de novo. Vou arrumar o quarto, vou perfumar a cama, vou estar